Rosani Borba, ela que é uma das gestoras, né, de educação ambiental no coletivo Educador Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Também recebendo aqui o João Paulo Ângeli. Bom dia, João Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar um pouquinho aí sobre uma ação que está em andamento aqui na cidade, que é o desenvolvimento, né, de uma política municipal de educação ambiental. E até pelo que você me contava aqui, Rosani, fora do ar, né, enquanto conversávamos aí no intervalo, é um objetivo antigo, até um anseio aí bastante antigo de quem trabalha nessa área de educação ambiental aqui na nossa cidade? É. Exatamente. Nós temos uma tradição de educação ambiental no nosso município que vem da década de 90, com pessoas, algumas já aposentadas, né, dos seus trabalhos, das suas carreiras, e que vieram aí desde a década de 90 desenvolvendo programas, processos, ações de educação ambiental. E todas essas coisas, elas vêm acontecendo de forma organizada, a partir das suas instituições, mas a gente não tem ainda uma política institucionalizada de forma legal. Né? Nós não temos essa política escrita, nós temos ela efetivamente acontecendo desde a década de 90, mas a gente não tem ela escrita. Então, a gente não tem uma lei, uma legislação, uma política que organize isso e que mostre os caminhos de que educação ambiental a gente está falando, de que educação ambiental o município trabalha, as instituições que compõem a nossa cidade trabalham. Então, é em função desse histórico que a gente tem de educação ambiental no município, é que o Coletivo Educador e as suas 15, 18 instituições é que vem trabalhando para a gente, então, ter, de fato, institucionalizado uma política escrita, atualizada, né? Considerando todo esse caminhar e essas experiências que a gente já tem no município na prática. E é até importante destacar isso, né, como você frisou, porque são várias instituições que trabalham muitas vezes de forma até independente, né, com temas voltados à educação ambiental aqui no município. Agora a intenção com essa política é justamente unificar, dar um norte para todo esse trabalho? É, justamente. Nós temos uma vocação, né, ambiental do município por conta de presença de Parque Nacional, por conta de Itaipu, né? E aí a gente tem muitas outras instituições que trabalham com as questões ambientais, né? A própria Sanepar, a própria Prefeitura. Nós temos universidades aí que trabalham com as questões socioambientais, né? Parque das Aves. Então, que são instituições que são muito importantes dentro do Coletivo Educador, que têm as suas ações socioambientais independentes, e quanto mais a gente conseguir fazer com que elas sejam integradas, a gente vai ter um resultado, a gente acredita e tem muita certeza que nós vamos ter resultados mais duradouros se essas ações forem integradas. Então, esse é o objetivo do coletivo, é integrar essas instituições e essas ações. Né? E aí, a política, ela vem justamente para dar um embasamento, né, de qual educação ambiental nós estamos falando, para a gente ter a oportunidade de dialogar, de refletir sobre as várias formas de se fazer educação ambiental, né? Nós estamos a favor de quem quando a gente trabalha educação ambiental? Então, essas são questões que a discussão, os diálogos, para escrever a política, elas estão permeando tudo isso, e isso também é um processo de autoformação dessas instituições e das pessoas. Né? E eu até vou pedir para vocês explicarem aqui um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é justamente o Coletivo Educador Municipal de Foz do Iguaçu. Né? São aí várias entidades envolvidas, para que a pessoa que está nos ouvindo saiba realmente, né, o que é esse órgão bastante importante aqui na condução das discussões sobre educação aqui na nossa cidade. Coletivo Educador de Foz do Iguaçu, eu posso falar isso sem nenhuma métrica, porque eu sou de fora, estou aqui há 5 anos, e o Coletivo de Educação Ambiental de Foz do Iguaçu, Educador Municipal, ele é referência nacional em construir processos. Nós temos hoje uma história que nos demanda muitos processos que são lindos. Nós temos uma Carta da Terra escrita para crianças, nós temos um DVD, que é um filme, para crianças surdas, a Carta da Terra para crianças surdas. Nós temos vários processos que nos demonstram como um processo efetivo e de continuidade. Ele se constitui a partir de toda uma política nacional que já existe, construída a partir de 2005, lá atrás, e vem desde lá, junto com várias instituições, que nós já falamos, entre as universidades, Sanepar, Prefeitura, Sociedade Civil, CEMEIS, né? Tem várias pessoas que estão dentro do coletivo e que algumas também não necessariamente representam instituições, mas se representam como pessoa política e a fim de educar. Para o quê? Para a transformação socioambiental. E o nosso papel hoje se não de reunir pessoas e instituições para que nós possamos ter corpo, né? É fato que a gente às vezes faz ações isoladas e cada um no seu grupo, e às vezes isso não acontece de maneira a sociabilizar-se, a estruturar de maneira mais precisa. Então o coletivo tem algumas datas específicas durante o ano, em que tem ações que envolvem toda a comunidade, além dos seus membros, e que visa justamente isso, propor uma reflexão sobre os processos socioambientais, e além disso, processos pedagógicos que possam educar, que possam transformar. E aí, mais precisamente, quero falar de um que nós tivemos em março, que foi um fórum sobre água e saúde, que foi uma grande discussão na Câmara Municipal sobre a questão medicamentosa na água. Então, esse é o nosso papel, assim, de maneira ainda às vezes muito pequena, mas de forma muito efetiva, trabalhar essa temática que às vezes ainda é visto com retorcer de narizes, né? Ser ambientalista, ser educador ambiental, é ser pessoas que são capazes de ter posição, ter lado e lutar por uma causa muito nobre, viu? Muito nobre. E necessária, com certeza necessária, né? O nosso coletivo, ele não... A ideia de coletivo educador, não o nosso coletivo, mas também o nosso, é de que ele não seja uma instituição em si. Então, o coletivo, ele não é uma instituição. Né? Ele é um grupo de pessoas que representam ou não instituições que atuam nesse território, que a gente chama os atores sociais, né? E aí essas pessoas e suas instituições, aí articuladas, vão construindo processos, se autoformando. Então, que são esses momentos que o João falou, o coletivo se encontra para momentos de formação, de diálogos, e também para fora com a comunidade. Mais especificamente, a gente tem três atuações aí, que é Dia da Água, Semana do Meio Ambiente e Dia da Árvore. Que são essas datas bem ícones, assim, da questão ambiental, né? Mas, para além disso, a gente vem trabalhando em questões paralelas também sempre. E falando especificamente dessa política municipal de educação ambiental, né, eu vejo aqui que já estão sendo executados alguns trabalhos. Por exemplo, uma primeira fase de campo já foi trabalhada? Já foi trabalhada. Nós, junto com a UNILA e o Instituto Federal do Paraná, que são instituições de ensino e que estão legitimando esse processo do ponto de vista acadêmico, né, nós decidimos, então, que a nossa política, em função desse histórico todo, que a gente já falou aqui, ela precisava chegar a ter elementos vindos da população para a gente entender que tipo de política a gente vai escrever, né? Então, a gente optou por uma pesquisa socioambiental dividida em três momentos, né? O primeiro momento foi uma entrevista de percepção ambiental que envolveu 72 pessoas. Essas 72 pessoas estão distribuídas nas 36 microbacias. Essa metodologia das microbacias é também uma metodologia educadora para que as pessoas se reconheçam num espaço geográfico, né, pensando, tendo o rio, a microbacia, como o seu espaço, né? Porque às vezes a gente mora do lado de um rio e nem sabe que ele tem um rio, né? Então isso também é uma questão bem importante. E aí, então, são duas pessoas de cada uma das 36 microbacias foram entrevistadas por acadêmicos da UNILA, que fizeram esse trabalho de forma voluntária, e essas informações agora estão sendo sistematizadas. Quem pagou essa conta, né? Isso teve um custo. Então, claro, UNILA, o Instituto, nós, os gestores de educação ambiental do coletivo, fizemos isso de forma voluntária, em função da participação no coletivo, mas a gente teve um custo. Então, foi contratada uma empresa que organizou essa logística de ir a campo, de acompanhar os acadêmicos, né? E de cobrar, puxar a orelha deles para dizer, olha, vocês têm que fazer a transcrição, vocês têm que subir as fotos, né, para o ambiente virtual. E aí vai sistematizar, uma primeira sistematização de forma mais analítica, assim. Então, essa empresa foi contratada com recurso de Itaipu, que o coletivo educador acessou para um programa de 2 anos, né? E agora, a partir de agosto, a gente vai iniciar a segunda parte da pesquisa, que é a metodologia de oficinas... Cartografia social. De cartografia social, que também é um processo educador. Então, aí, nessa, a gente vai trabalhar com um outro público. Dessas 72, dessas 36 microbacias, a gente vai agrupar essas 36 microbacias em 9 maiores microbacias, e daí nós vamos ter uma oficina em cada microbacia dessas. Então, serão 9 oficinas. Quem que vai fazer parte das oficinas? Os moradores dessas microbacias e que vão ser identificados a partir das entrevistas, porque uma das perguntas da entrevista era quem aqui onde você mora que desenvolve trabalhos e que tem esse poder de chamar gente, um poder formador, né? Então, a partir das entrevistas é que a gente vai identificar essas pessoas para as oficinas de cartografia. E por que oficina de cartografia? Porque, da mesma forma, nas entrevistas, for na microbacia, é que as pessoas identifiquem no território onde elas vivem quais são as potencialidades, os problemas, os conflitos ambientais, para daí, a partir desse reconhecimento, a gente pensar uma política que esteja mais de acordo com as necessidades socioambientais que o nosso município tem, que a gente até imagina quais são. Mas uma coisa é quem é a gente que vive aqui ou lá, mas outra coisa são as pessoas lá do lugar de apontarem para a gente. Nós temos aquele conflito. Uma coisa que a gente já sabe das entrevistas é que a grande maioria das pessoas não consegue identificar um conflito ambiental. Ou porque não sabe de fato o que é, ou porque não dá bola. A questão ambiental ela ainda não é um problema, ela não é um conflito, então não consegue se perceber disso. Então isso já é um ponto que a gente já sabe, que para a política a gente vai ter que abordar esse ponto e pensar como é que a gente chega a sanar essa questão, né? Acho que um ponto importante é dizer que seria muito fácil criar uma política de gabinete. De cima para baixo. De cima para baixo, que saísse da Câmara de Vereadores, estava posto e pronto. Mas como coletivo educador, como alguém que faz educação ambiental no município, a nossa proposta é justamente outra. É fazer com que o processo seja democrático, participativo, e que seja construído com a comunidade, pela comunidade e com todas as instituições que fazem educação ambiental no município. Então isso é muito bonito. É sair de um parâmetro que já está posto na construção de políticas públicas e fazer um novo método. E aí, assim, inovar nem sempre é fácil. Exige, custa. Às vezes é um pouco complexo. A gente passa alguns perrengues e percalços. Mas a gente quer construir algo que possa ser efetivado e possa ser, depois, referência, modelo para outras pessoas de como construir políticas públicas para a educação ambiental de maneira participativa, inclusiva e, principalmente, que envolva toda a comunidade. E é um processo bastante importante, fundamental mesmo, né, essa questão aí do relacionamento com as pessoas que estão lá no dia a dia, naqueles ambientes. A previsão aí com relação até uma data, uma meta de tempo que vocês têm para concluir esse trabalho? Sim, nós temos. Nós temos, assim, eu falei que nós temos uma metodologia dividida em três partes. A terceira parte aí, eu, cidadão comum, que não participei nem da entrevista e nem vou participar da oficina, como é que eu vou participar? Como é que eu vou dar a minha opinião a respeito, né, dessa temática? Então, a gente vai lançar, quase que em paralelo aí com agora no segundo semestre, uma entrevista, um questionário online pelo Google Forms, e aí a gente vai disseminar isso, e conto com a colaboração de quem recebe, passar para frente também, para que a gente consiga envolver a maior quantidade de pessoas. E aí nós queremos, em abril de 2019, é o nosso prazo, a gente lançar um Atlas, que é um registro de toda essa caminhada. E daí, a partir desse Atlas, do resultado desses três momentos de pesquisa com a comunidade, é que aí sim a gente vai começar a pensar a escrita da política propriamente dita e daí todos os trâmites de uma política, né? Acho que vale lembrar duas coisas. Primeiro, a política de educação ambiental brasileira, ela é de 99, né? E passou pelo decreto de 2002. No estado do Paraná, nós temos a política estadual de educação ambiental, que é bem recente. Acho que ela deve ter uns 3, 4 anos. Enquanto política estadual e enquanto política municipal de educação ambiental no Paraná, nós temos apenas dois municípios, que é Colombo e Toledo. Então, a gente também já não tem muitos caminhos, não tem metodologia, como o João falou. A gente está construindo uma metodologia, construindo um caminho, e é isso que a gente quer deixar registrado nesse documento que a gente quer lançar em abril, também com recurso de Itaipu, o recurso de Itaipu foi para esses dois trabalhos, né? Essa primeira parte da pesquisa e esse parte desse documento, que outra parte também é outra instituição do coletivo que vai custear. Então, em abril, a gente quer lançar esse material, e aí, a partir desse material e dessa caminhada toda, a gente, de fato, fazer escrever a política que vai acontecer em 2019, se tudo correr bem. Conversei aqui, portanto, com a Rosani Borbe e com o João Paulo Ângeli, né? Eles são gestores aí de educação ambiental no Coletivo Educador Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Agradeço aí a participação de ambos e desejo aí sucesso em todo esse trabalho. Nós aqui agradecemos a oportunidade, né, nos dada aqui na rádio. Contamos com a colaboração de toda a comunidade para participar desse momento de aprendizado, porque muito mais do que fazer uma pesquisa, a gente está aprendendo e todo mundo que participa aprende um pouco. E a gente tem muita esperança de que o nosso município caminha cada dia a passos largos para se tornar um município cada vez mais autossustentável e educador sustentável também. Isso aí, gratidão. E uma mensagem final: não deixem de colaborar com essa pesquisa, não deixem de colaborar com a educação ambiental no município. Cuidar do planeta não é opcional, é algo intrínseco a nós, seres humanos.